Estou realizando o sonho de cantar essa canção, Rosto de Cristo, ao lado de uma das vozes mais lindas que eu já ouvi e presenciei. Quero trazer do meu corpo as marcas, a prova de que isso é real. Paulo, Paulinho, gente boa demais, especial. Vamos lá. Pensar com grande emoção.